A partir deste momento, na Rádio Antena Web, iniciamos Grandes Músicas. Para ouvir com Carlos Bonaparte. Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Grandes Músicas aqui na Rádio Antena Web. Segunda-feira, dia 22 de agosto, estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso programa vai trazer-lhe hoje música africana. É verdade. E vamos começar com STP, música tradicional de São Tomé e Príncipe. Ora, vamos começar com Varela, um dos nomes mais importantes da música nos anos 70, 80 e 90. Na música santomense. Infelizmente não tenho comigo o nome da faixa deste intérprete, mas enfim, aliás, já é muito bom termos conseguido estes arquivos. Foi uma colaboração de alguém que está próximo de nós e que vai acompanhando aqui e ali a Antena Web e que nos fez ocasionalmente uma vez chegar imensos gigas de música africana, imenso material de música africana. Temos que lhe agradecer, sem dúvida, e hoje o nosso Grandes Músicas será um especial música africana. Pois muito bem, vamos começar com Varela, em música tradicional de São Tomé e Príncipe. Já agora, porque não, aproveito para dar um abraço para toda a comunidade de expressão portuguesa, por todo o mundo, um especial abraço para todos os santomenses residentes em Portugal e para aqueles que eventualmente nos estejam a escutar, porque não, diretamente de São Tomé e Príncipe. Vamos então à música. Primeiro, Varela. Para não perder pedra balalê. Olha a pedra da balalê. Não vou ninguém se for a casa do bicho. Olha a pedra da balalê. Não vou ninguém se for a casa do bicho. Olha a boneca do bebê. Olha a boneca do bebê. Santo, cada vez eu lá fui, comigo só. Olha boneco bebê. Lá é o próximo nome, mais um que muito orgulha a música tradicional santomense. Ainda ontem, quando gravei o Expressões da Lusofonia, falei precisamente em Quatelá, um nome que não pode passar despercebido quando se fala de música santomense e mesmo quando se fala de música africana na sua gênese, sobretudo de expressão portuguesa. Quatelá é um nome que temos de ter em conta. Nos mais envolvendo os nomes da música santomense, nestas décadas também, já que estes arquivos são, aliás, como poderão perceber, enfim, atualmente, digamos que aqui em Portugal, por exemplo, música dos anos 90 não é assim tão estranha quanto isso. Músicas dos anos 80 e 90, africanas, são verdadeiras relíquias. E aí ainda falta muita informação. Tal como aconteceu com Varela, de Quatelá também não tem o nome da música, mas vale a intenção. São arquivos que nós muito nos orgulhamos de trazer aqui à antena, nas condições, claro está, que nos são possíveis. Quatelá, para ouvir agora em mais uma edição de Grandes Músicas. Taluga fla kwa sabem, munde sabi suda washlaga. Bem kusona kushintifa, munde sabi suda wadoshi. Lila kose shlege tumatu, ozyo mali kose kusu. sa plovia di yawamatu Muklage ni mi valisi Bamuzeme u Mana ete la saka vina zeme so Bamuzeme Benkulongani li bafadem Mamunone bla pasadu Maname benkulongani li bafadem Mamunone bla pasadu Nem la tempo di kakao Uera ale li tutu funchi Itabasha li kota feble Sola kweta bate patlo Ebina tabate fitulu Anta woku kapataji Uera nige li koko letra Ya produso te tabadoshi Bamuzeme Bamuzeme Ndela saka vida zeme So Bamuzeme Non vla kwa kudana kwa Sola kaka uteshkeve Non vla kwa kudana kwa Sola kaka uteshkeve Ne vla kaka utelo tolo Afla kaka uteshyevo Dudu kolo kaka unetatela Otobi kuno midibriu Bamuzeme Bamuzeme o Mana etela saka bila zeme So Bamuzeme Nyembu salivari mamo, saka kumebobo saka rakebla Nyembu salivari mamo, saka kumebobo saka rakebla Panalishi farangembu, na kumema monka bafa Bashku soshi ya mamose, pipo vikwa dili paboka Pipo vikwa dilo lorelu, toma beku marita nareso Ante jasemu Nasondi benku na mujapa, hapia mo peto ni dansa kishtu Nasondi benku na mujapa, hapia mo peto ni dansa kishtu Asaya supero nukaba weso, kake seli no seneli Nemda shipita di kudutulu, seifimeru kusiventi Duenchi kamole kufomi, anta woku suzu nubi Bamuzeme Bamuzeme u Mana etela saka dila zeme So Bamuzeme Nazoni bengu na mujafa Apia mo peto ni dansa kristu Nazoni bengu na mujafa Apia mo peto ni dansa kristu Asaya supero nukaba weso Kake seli no seleni Lemga shipita ni kudutulu Seifune nukusiventi Duenchi kamole kufomi Anta woku suzunuwe Bamuzeme Bamuzeme u Mana etela saka vila zeme So Bamuzeme Santu mensie, nyakani liva meza denjiri gule na zemfae kwa kulomisi. Santu mensie, nyakani liva meza denjiri gule na zemfae kwa kulomisi. Santu mensio, nyakani liva meza denjiri gule na zemfae kwa kulomisi. Santu mensie, nyakani liva Ba meza Nazaré de Ripule, Nazéva, o Papo Mosefi. Ô Manaê, ô Manamô, ô Manaô, ô Santo Messie, Yagai Lima, Nazaré de Ripule, Nazéva, o Papo Mosefi. Santo Messie, ya cani liba mezare chiri kume na sefa o papu no messie. Ah manae, oh manao, keo manamo, keo oh. Santo Messie, ya cani liba mezare chiri kume na sefa. E para quem ainda não percebeu a mecânica do programa, quero dizer-lhe que isto funciona da seguinte forma. Grandes Músicas é um espaço dedicado a músicas que tenham tempo superior a 8 minutos. Já aqui ouvimos duas, uma de 11 e uma de 9. Agora vamos ficar com África Negra, tema dos Angolana. Um nome que também não passa despercebido, sobretudo à música angolana, precisamente. E é então com África Negra que vamos seguindo nesta edição do Grandes Músicas para esta tarde de segunda-feira, dia 22 de agosto de 2011. Thank you. África Negra, música bem conhecida, tocada aqui pelos Angolana. Ora, mas música africana não se restringe apenas à música de expressão portuguesa. Um exemplo disso é o tema Bebe A, que vamos ouvir na voz de Eli Lapointe. É um nome que, para os portugueses e para a comunidade de expressão portuguesa, não é um nome muito familiar, mas é um nome que também tem a sua influência na música africana, na sua gênese. Nós aqui vamos escutar um dos temas, já disse, Bebe A. Claro que estamos um bocadinho limitados porque a música africana, a expressão portuguesa é maior tradicionalmente, mas mesmo assim conseguimos arranjar esta com 8 minutos de duração de Eli Lapointe e vamos então aqui escutá-la. Daqui a pouco vamos fechar o nosso programa com um mix de um DJ cabo-verdiano. Yes. Quatre carottes, bébé. Et bébé, toi, toujours tendez. C'est pas tout ça, on voulait posséder. La nati, qu'on fasse, on l'y parlait. Mais elle va faire le même genre que nous tous. Mais c'est comme ça. Moi, t'es gay, on s'en mis bébé. Je t'ai guéri en dame l'ingramme. Mais pour miser le poids plaisir, fais pas ses misères. Libère tout ça pour céder. Mon zèle pas jamais changé. Les continuer à gaspiller. Où y'a les bébés balés. Ah, ils sont l'autre côté. Bagaille au plein de changé. Chita là où manger la chambre. Bébé dit, moi j'ai dit, acessar. Fechar a edição de hoje do nosso Grandes Músicas. Dura cerca de 21 minutos e é de Tim Kizaka, um DJ cabo-verdiano, que vai então com muito ritmo fechar a edição de hoje do Grandes Músicas. A mim resta-me enviar-lhe um forte abraço desde Vila Nova de Gaia, com votos de consideração de uma boa segunda-feira, e fica a promessa de que vamos voltar a nos encontrar de hoje a 8 dias, salvo, claro, se houver algo imprevisto, mas se houver, lá iremos. Para já, é tudo certo para de hoje a 8 dias voltarmos então a encontrar-nos. Fique bem, tenha a continuação de uma ótima tarde e até para a semana. DJ Tim Kizaka. DJ Tim Kizaka, Eclipse Total, tal, tal, tal. DJ Tim Kizaka. Maria, Maria, Maria, ai, ai, ai, Maria. faz do. Que te faz? Ping pong, tu mandas também. Nessa questão amada, você é a minha vida. Dar aquela tarraxa, aquela moda angolana, você é a minha vida. Se levar na passada, nessa coisa amada, você é a minha vida. Dar aquela tarraxa, aquela moda angolana, você é a minha vida. Bye. DJ Tino Kizaka DJ Tino Kizaka.